Bem, meus amigos e irmãos, eu estou dando prosseguimento aqui a alguns comentários apocalípticos, porque a época é do Apocalipse, e para os simples. Das páginas 90 e 91, do segundo volume das Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus. Nós vimos que há três profecias importantes que têm que se cumprir neste final de ciclo e que determinam que os tempos realmente chegaram para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Primeira, a volta dos irmãos judeus para a sua terra de origem, a Palestina. Segundo fato, a tomada de Jerusalém já aconteceu. Terceiro fato, a reconstrução do templo de Salomão. E segundo as tradições mosaicas, no Monte Moriá. Mas aí surgiu o impasse para termos diante de nós realizado o previsto, que determina que vivemos a época anunciada por Jesus e também pelos profetas do Velho Testamento. Nós temos mostrado que o Apocalipse tem totalmente a ver com o Velho Testamento. Quem diz que o Velho Testamento está superado, está superado. Quer dizer, quem diz não o Velho Testamento, não está superado. Como é que a palavra de Deus vai superar-se? Vai ser superada por quem? O impasse surgiu. Estão discutindo como fazer. Pois justamente no Monte Moriá está construída, ou está construído, o segundo templo mais importante da crença islâmica. Daí a Terceira Guerra Mundial arrebenta. Se o judeu se atrevesse a derrubar o templo dos muçulmanos, isso é impedido até pela própria lei de Israel, porque a Constituição de Israel proíbe a tomada de lugares sagrados, lugares religiosos. Mas tomaram Jerusalém, mas Jerusalém é uma cidade. Como vocês veem, que o próprio Cristo arranjou várias maneiras de chamar a atenção aos religiosos do mundo para o fato de que as coisas espirituais têm que ser vistas pelo lado espiritual. Senão, seria como você valorizar um ser humano pela roupa que ele veste. E nós sabemos que o hábito não faz o monge. Nós temos que ver por cima. Temos que nos colocar na posição neutra. Na mesma posição neutra em que se situa nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, vozes espirituais declaram que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Como? O pessoal lendo gibi? Não. Tinha que vir, como sempre, a religião de Deus com o seu braço executivo, chamado Legião da Boa Vontade, para abrir as mentes, para abrir os caminhos, para que o Brasil possa realmente ser o coração do mundo e pátria do Evangelho, celeiro do terceiro milênio, mas ser com o Apocalipse explicado aos simples. É o que nós estamos fazendo aqui, sem qualquer pretensão. Daí, para mim não ser surpresa alguma, esse retorno que está vindo dos simples. Há tantas cartas, pelo menos podíamos pedir à turma aí que lesse os nomes para agradecer. Eu mesmo tenho algumas comigo. Pelo menos vamos agradecer. E eu começo com esse bilhetinho. Vê aqui se tem cartas aqui ou se ele botou lá direto para o pessoal ler. Olga Moreno. Irmão Paiva, Deus está presente. Eu tenho uma parente em Sorocaba, muito religiosa. Aliás, duas. Elas mesmo consideravam-se fanáticas, não aceitavam nada que não fosse aquilo que pregasse as suas crenças. Tudo demais para elas fazia parte do demônio e vinham do maligno. Hoje, não perdem nenhum programa. para ouvir a pregação que o senhor vem fazendo do Apocalipse para os simples. Que coisa, hein? Bem, crianças, depressa que eu tenho que ler aqui as páginas 90 e 91. Por que que hoje nós chamamos essa geração, quarta geração, só das crianças da LBV, geração dos Francisco? Alguma delas já se lembra aí? Hein? Por que eu digo que vocês são a geração dos Franciscos? Vai lá depressa no microfone. Corre rápido. Isso. Fala aí, lá depressa. Dá o nome, a idade. Juliana Cristina Dias. Quantos anos? 11. Por quê? Porque a geração dos Francisco levantará a humanidade no final dos tempos. Levantará a humanidade. Mas você sabe o que, que eu chamo de geração dos Franciscos? Veja só. A geração dos Joões, o patrono, quem se lembra aí? João Batista. Dos Pedros, o patrono? Pedro Apóstolo. A dos Paulos, quem é? Paulo Apóstolo. Paulo de Tarso. E a quarta, dos Franciscos, quem é o patrono? São Francisco de Assis. Quarta geração, São Francisco de Assis, que é o santo da ecologia. O santo do ecumenismo. O mundo está chamando São Francisco assim. E veja como é que as coisas estão certas. Quem é o patrono da instituição mais ecumênica do mundo? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Os soldadinhos de Deus, Patrícia e Glauciane, estão trazendo hoje para nós o destaque de um importante ensinamento através do Apocalipse de Jesus, no versículo 10, no capítulo 1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e eu vi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Bom, aqui nós vemos que, embora João Evangelista estivesse na ilha de Patmos, quase exilado do mundo, o discípulo amado não estava separado de Deus, nem do Cristo, nem do Espírito Santo. O que você tem para comentar sobre isso, Patrícia? Este versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse de Jesus nos alerta no sentido de que, estejamos em qualquer lugar que seja, nunca estaremos desamparados, pois Jesus é o único amigo que não abandona amigo no meio do caminho. E se nós nos mantermos firmes na nossa missão, conscientes do nosso compromisso com Jesus, as falanges espirituais nos ajudarão a cumpri-la. Muito bem, Patrícia, é isso mesmo. Nós fazemos a nossa parte e Jesus faz a parte dele. Encerramos por hoje mais um comentário sobre o Apocalipse de Jesus segundo São João. Feito pelos soldadinhos de Deus. Olha, doutrinariamente perfeito. Gramaticalmente houve uma derrapadazinha aí. Nos mantemos, não. Nos mantivermos. Mas isso aí, é melhor errar a gramática e acertar a coisa espiritualmente falando do que falar certa gramática e dizer besteira e liquidar com a humanidade. Mais alguma coisa aí, Ruth? Eu não estou censurando, aproveitei a oportunidade para mostrar a diferença. É melhor acertar com Deus do que acertar com os homens, que errar de qualquer maneira. Bem, quem já está com o livro aí na mão? Diretrizes Espiritualistas da Religião de Deus, volume 2. Opa, vamos lá. Gostei muito da leitura, elas leram bem a beça, hein? Devemos testemunhar Jesus. Vamos passar a página 89. Voltar um pouco atrás. Página 89. Recebe de braços abertos, em Brasília, Distrito Federal, no Templo do Ecumenismo Irrestrito, inaugurada em Brasília no dia 21 de outubro de 1989, essa multidão de gente, que diz aqui, ó, de braços abertos para as duas humanidades, não é só gente material, espiritual também, o TBV, Templo da Boa Vontade, recebe os filhos de todas as raças, nacionalidades, classes sociais, crenças ou descrenças, acolhendo ainda todos os ramos do conhecimento humano e espiritual, que são também ovelhas do rebanho único de Jesus. Bem, no programa de hoje nós temos que parar por aqui, porque essa é a parte que deu para esse estudo. Mas